São hoje dia 15 de março de 2015. Estamos juntos aqui, já oramos ao Senhor. Nós vamos continuar estudando aqui na Escola Bíblica Vida Nova, Filosofia Ministerial. Nós estamos no módulo 3. Estamos agora em 2.5, Sinais da Verdadeira Santidade. Bom, a gente está junto aqui nessa manhã, bonita, ensolarada, pessoas bonitas, para crescermos na Palavra de Deus. Em Colossenses 3, 1 a 3, vamos ler esse texto? Na verdade, é um comentário do texto. Vamos ler juntos? Paulo faz, vamos lá? Amém, maravilha. Jana está de parabéns, que leu bem forte. Né? O que Paulo diz ali em Colossenses 3:1 é que há uma consequência condicional, ok? Não é uma consequência automática, mas uma consequência que vai demonstrar qual é a natureza real da experiência. Se uma experiência não é real, sua consequência será afetada. Então, vamos lá. Em Colossenses 3, 1 a 3, Paulo faz uma afirmação condicional. Ele diz que se as pessoas morrerem em Cristo e com ela ressuscitaram, na verdade ali as pessoas morrem. Se as pessoas morreram em Cristo e com elas ressuscitaram, seria melhor escrito, então necessariamente uma mudança se operou na vida delas. E essa mudança as leva a viver um novo estilo de vida, o que podemos chamar de santidade. Então, a santidade, ela é uma consequência de uma experiência que nasce no coração de Deus e se aplica em nossas vidas. Deus é o maior interessado na sua santificação. Deus, Ele escolheu você, Ele trabalhou para atraí-lo, Ele garantiu que isso fosse possível e Ele está em nós vivendo isso, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai escolheu, o Filho possibilitou quando morreu por nós e o Espírito Santo vem e mora em nós. Quando? Quando nós nos apropriamos disso através do sacrifício de Jesus. Toda santificação começa em Cristo. Porque se com Ele morremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a ideia é a seguinte: quando Jesus morreu na cruz, Ele pega o Patrick, que tinha que morrer também na cruz, e leva para a cruz. E aí, Ele representativamente, Ele leva você ali. Então, quando o diabo tenta nos acusar da nossa necessidade de sermos punidos, é uma falácia. Porque eu já fui punido em Cristo. Nenhuma condenação mais há. Por quê? Porque as justas condenações foram pagas em Cristo. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, para que a gente possa, inclusive, ter uma conduta que considere essa realidade. Nós somos a justiça de Deus, como a palavra de Deus diz, São Paulo fala. Por quê? Porque toda a sentença que era contra nós foi absorvida por Jesus na cruz. Amém, gente? Aí você fala, e as consequências? E as consequências do nosso pecado? Que pecado? Veja bem, isso aqui você vai fazer esse curso de teologia, você vai aprender isso no quarto semestre. Doutrina chamada hamartiologia, que é doutrina do pecado. E as consequências do meu pecado? Aí eu pergunto, que pecado? O pecado original que todos nós herdamos do nosso pai Adão, esse pecado que é suficiente para nos levar para o inferno, como os outros também, vou chegar lá daqui a pouco, O pecado, que é o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, qual é a maior obra do Espírito Santo? Lançar luz sobre Jesus. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não receber Jesus como meu Salvador. Este único pecado, que não tem perdão, esse único pecado que é inegociável, esse pecado, quando você morre na cruz com Cristo, ele é punido em Cristo, representativamente. Ou seja, os meus pecados, que são, pecado significa errar o alvo, os meus pecados, eles trazem consequências naturais, sobrenaturais, mas não são suficientes para desligar, descredenciar, neutralizar a punição que Jesus sofreu para me perdoar. Vou falar de novo. Todos os nossos pecados, esses do dia a dia, que a gente luta, que a gente vence, né? Mas a Bíblia diz: quem diz que não comete pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Está lá na carta de João. Então, infelizmente, o pecado ainda é uma realidade em nossas vidas. Ok? Infelizmente. Então, esses pecados do dia a dia, eles, uma vez que eu já morri com Cristo, ou seja, uma vez que eu fui convertido, uma vez que eu tomei posse dessa herança maravilhosa, que é o perdão do meu pecado, porque ele morreu por mim na cruz, esses meus pecados do dia a dia, eles não são capazes de anular a cruz de Cristo. Ok? Aí você diz, e qual pecado seria? Qualquer pecado seria suficiente para eu não viver isso se eu não tivesse morrido com ele. Porque o menor dos pecados é suficiente para me condenar à morte eterna. Ok? E por que eu fiz essa distinção? Porque a gente tem que entender que eu não vou mais para o inferno uma vez que morri com Cristo. Por quê, gente? Porque, isso se você ler o livro de Romanos ali, 6, 7, 8, isso vai ficar muito claro para você. Porque a minha morte, e aí Lutero, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, existem duas mortes. Uma morte é a morte que eu enfrentaria por consequência do meu pecado, que é a morte eterna, o inferno, e a outra morte é a morte desta morte, que acontece na cruz. Na cruz, a morte perde. A Bíblia diz, inclusive, em Apocalipse, que é o último inimigo que será derrotado, ou seja, a morte que teria poder para nos levar ao inferno, que já viemos programados para isso, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão, ela é anulada na cruz. Por quê? Porque ela foi aplicada em Jesus. Amém, gente? Amém? Então vamos entender o seguinte, que eu, uma vez que recebi Jesus e fui crucificado com Ele, a morte e o pecado já não tem domínio sobre mim. Por quê? Porque a sentença que era minha, ele levou sobre si. Então, isso é importante porque a partir daí é que eu posso ter uma vida de santificação. Amém, gente? Está claro? Seguindo essa linha de pensamento de que Jesus nos morreu por nós e a consequência do nosso pecado foi sobre Ele, não seria assim mais fácil, mais óbvio para que a gente pudesse enxergar aqueles que são salvos ou não, o pecado não mais sofrer, não mais a gente sofrer a consequência do pecado, já que Jesus sofreu na cruz? Tá. Por que a gente continua sofrendo essa consequência? Aí que é a questão que eu tentei explicar mais cedo. Existe a consequência drástica, que é o inferno. Essa você foi poupada. Porque até o inferno, não para ser atribulado lá, ok? Mas até o inferno, Jesus foi no seu lugar. Por isso que ele foi ao Hades, pisou a cabeça do diabo, tomou a autoridade que era sobre ele e deu à igreja. Então, vamos entender uma coisa. Jesus é muito bom, gente. Jesus é a bondade, é o amor. Que negócio é esse? Né? E naquele lugar fétido, lugar... Dizem que o pior do inferno não é nem as labaredas de fogo, nem os vermes que não morrem, nem os algozes, os demônios. Dizem que os teólogos, muitos teólogos dizem que o pior do inferno é o vazio de Deus. A ausência total de Deus. Você chega, tem lugares que você chega que parece que sente mais a presença de Deus. No inferno é zero. E não só isso. Considerando que o pior do inferno é a ausência de Deus, Jesus já começou a experimentar isso na cruz. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre o pecado e Deus. E a Bíblia diz que Jesus se fez pecado, se fez maldição. O Pai rompe com Jesus ali na cruz para não romper com você. Ok? Então, Jesus conheceu as costas do Pai para que nós permanecêssemos diante da sua face. Quando você peca diante de Deus. Quando você peca, o Espírito Santo está orando dentro de você. Não que ele concorde com o seu pecado, mas ele está trabalhando para você sair daquilo. Ele trabalha para você não entrar, ele trabalha para você sair logo, e ele trabalha para você se refazer depois que você sai. Há uma teologia muito simplista que diz que quando você peca, o Espírito Santo sai de você. Pergunta, então quando ele está em nós? Quem aqui não tem pecado? Roma é a primeira pedra. Ele passa muito tempo dentro daqueles que creem dessa maneira, né? Então, a ideia bíblica é que o Espírito Santo é um selo que está sobre nós. É um selo. Alguém pode dizer assim, mas você ensinar isso é perigoso, porque alguém pode... Não pecava porque tinha medo de pecar, morrer e ir para o inferno porque estava sem o Espírito Santo. Só que, quando a gente vai para a doutrina bíblica sobre a santificação e, ao contrário dela, né, o pecado liberado, que é a iniquidade, a gente vê que todo o apelo da palavra de Deus é para a gente viver a nova realidade que já está em nós. E esse texto diz assim, olha, se você morreu com Cristo, você também ressuscitou. Então, a partir dessa morte que é irrevogável, já aconteceu, ele já pagou a sua sentença, não dá para ele desistir disso. Eu vou viver, então, eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho condições de viver segundo a vida que ele me ofereceu gratuitamente no amado. E aqui nós chegamos a uma situação teológica neurálgica. Por quê? Porque aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, se é que eu posso dizer assim, por medo e não por amá-lo, não vivem a experiência que ele quer que vivamos. A Bíblia diz, uma vez que fostes feitos filhos, são co-herdeiros com Cristo. Então a ideia aqui é o seguinte, você já é herdeiro, aproveite bem isso, porque eu não vou lhe dizer dar mais nunca. Se uma pessoa só busca Deus porque tem medo de ir para o inferno, ela está mal, muito mal. Talvez ainda esteja lá. Então vamos entender a santificação como algo, gente, que é o melhor para nós, que é a melhor forma de viver, é o melhor jeito de viver. E vamos recapitular em nome de Jesus o que a gente entende por santificação, que às vezes só é um apanhado de algumas regras, né, que nos orientam. Não, santificação é uma mudança de paradigma, é uma mudança É uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança de direção, é uma mudança de sentido. A gente caminhava a passos largos para o pecado. A Bíblia diz, cego guiando cego, correndo para a iniquidade. Uma vez que nós morremos com Cristo, a gente, como se diz, né, não é uma palavra necessariamente bíblica, mas também não é antibíblica, há uma conversão, uma mudança de sentido. Eu não corro mais para o pecado, eu corro agora para Deus. A santidade é este processo. Como tenho dito aqui inúmeras vezes, santidade não é perfeição. A cadeira santa não é a cadeira mais nova. A cadeira santa é a cadeira, simbolicamente, né, a pessoa, que foi separada, no caso, se eu for Deus, se eu for Deus, a cadeira é santa porque eu separei. Ela não é melhor, não é mais nova, não é mais bonita, mas eu separei, então ela é santa. Tanto Kadosh quanto Agno são as palavras hebraicas e gregas para santidade na Bíblia. Nenhuma das duas significa perfeição. As duas significam separação, exclusividade. Então, santidade não é perfeição. Santidade é exclusividade de Deus. Amém, gente? Aí você diz assim, ah, então não precisa ser perfeito. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós morremos com Cristo, então quem rouba não rouba mais, quem mentia não minta mais. Agora nós temos como viver uma vida diferente. Amém, gente? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentário? Hernandes Dias Lopes diz o quê? Quando Jesus estava no Gólgota, ele foi com os 12, deixou 11, 10, 9, deixou alguns, levou 3, não estou bonito. Ele foi com 11 e Judas já tinha saído. É, aí chegou com 3, Pedro, Tiago e João. Diz que ele deixou os 3 e ele se aproximou, se adiantou, foi um pouco além de onde eles estavam. E ele foi orar e voltava para poder ver se os discípulos estavam orando também. E aí ele fala, por que vocês não estão orando comigo? Será que eles não podem orar comigo nem só uma hora? Foi e fez isso 3 vezes. Na terceira vez ele foi e ele disse, Senhor, não é possível, já que não é possível afastar de mim esse cálice, eu quero tomar, ele foi. E com isso ele tira uma lição de que existe um cálice, existe um lugar em Deus que nós não podemos ir com outro. Nós temos que ir sozinhos. E esse lugar é um lugar de intimidade com Deus. Eu ouvi essa pregação e depois fui ler esse livro. E esse livro ele fala... sou tão... Desculpa, gente. O nome do livro. Não, o nome do livro. Por que tarda o pleno avivamento, Leonardo Ravenhill. Não importa, é que eu vou citar Leonardo Ravenhill, estou na chiqueza triste. Ele fala que o que nós, a geração de hoje, a geração que olha para aqueles grandes homens como Lutero, como Calvino, aquele da Escócia. John Locke. Tem outro que montou no cavalinho. John Locke. Aquele John Wesley, que a gente olha para a vida daqueles homens e acha maravilhoso que eles viveram. E acha tremendo que eles viveram. E acha que o sangue que eles derramaram foi algo assim sobrenatural. Acha perfeito. Só que nós não estamos dispostos, nenhum de nós, a viver isso. E eles nos chamam de medíocres, de uma geração medíocre. Uma geração que não tem disposição de buscar uma santidade de separação. Essa Bíblia diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, cada vez que nós nos... O que ele fala, e que eu concordo com ele, cada vez que nós nos pegamos em pecado, é essa falta de intimidade, é essa falta de querer estar perto. E aí eu vou para um dos... Você está fora de Jesus, um dos que eu acho mais importante é o meu pastor. Ele diz num dos relatos, quando ele chegou em Salvador, os irmãos abraçavam ele e alguns tremiam as mãos porque ele tinha chegado. E estavam muito emocionados. Ele chegou do Egito, né? Quando ele chegou do Egito. Só que teve uma... E aí ele estava ali no meio de tantos irmãos, só que os olhos dele buscavam o irmão mais velho. Existe um lugar que eu pretendo chegar e que é um lugar que eu sei que é um lugar onde Deus quer que a gente esteja, que os nossos olhos estejam nesse lugar, de buscar sempre o irmão mais velho, de buscar no meio dos irmãos, mas buscar ele. E aí nós conseguiremos viver essa vida de separação, de santidade, de tantos tropeços, de tantas recaídas, de tantas recuperações. Amém, já terminei. Amém. Gente, por favor, que em nome de Jesus a gente tenha esse conceito claro na nossa mente. Não é porque essa obra foi inaugurada por Jesus, desculpa, e possibilitada por Ele, que a gente vai ser passivo em tudo isso. A ideia não é essa. A ideia é que Ele possibilitou, Ele abriu a porta, Ele é a porta aberta. O que devemos fazer então? Devemos buscar usufruir na plenitude do que Ele tem para nós. Nada menos. A gente tem que deixar essa mediocridade espiritual, sabe? De ser refém das acusações do diabo, sabe? Das nossas memórias, do nosso passado. E romper com novidade de vida com o que Deus tem para nós. Eu estava vendo aquele filme Código da Vinci. Os dois filmes, né? Anjos e Demônios, Código da Vinci, Dom Brown. Tem um monte de heresia ali, mas eu gosto de ver por causa do contexto, do Vaticano. Eu gosto desses assuntos de história da igreja. E engraçado porque os padres defendem a igreja como aquela que consola, que dá esperança aos moribundos. Gente, consolo. Será que está falando de santidade e das pessoas da Trindade? O Espírito Santo é aquele que escolheu chamar-se santo. Não que o Pai e Jesus não sejam, mas a gente sabe que a ação do Espírito Santo em nós e nos possibilita, uma vez que Jesus morreu e nos salvou, deixou o outro Consolador, o outro como Ele, para que nós pudéssemos continuar esse processo, amém? Santificação. O Consolador, que é a palavra Paráclito, é tudo menos um tapinha nas costas. Você vai para uma causa e contrata um advogado, ele fala por você, ele defende você, você está ali, fala o que foi que aconteceu e ele vai, né, pleiteando sua causa, ele vai. Essa é a imagem do Espírito. Amém? Porque Paráclito também é palavra para advogado. E a Bíblia diz, nós temos um Paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e nós temos um Paráclito junto a nós, o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Então, é por isso que vivendo isso, a gente começa a ter sonhos, parece um pouco megalomaníacos, mas não são, porque são do tamanho das promessas. Ninguém vai além do seu sonho. A gente pode não chegar no sonho, mas nunca vai além do que sonha. E o que move o seu sonho? O que, que move a sua meta? É o padrão que a Bíblia diz que nós poderíamos viver nem uma unha menos. Nem uma unha menos. Se a Bíblia diz que eu posso ter uma mente renovada e restaurada em Cristo, eu quero. Se a Bíblia diz que eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu quero. Se a Bíblia diz que eu posso ter os dons de curar enfermos, de expulsar demônios, de levar o Evangelho, eu quero. Eu não abro mão, eu quero. Ah, mas você não é perfeito. Mas quem disse que eu tenho que ser perfeito? Eu busco ser perfeito. Mas Jesus nos faz perfeitos porque Ele completa todas as coisas. Porque se eu achar que santidade é ser perfeito e deixar de buscar as coisas que eu tenho para mim, eu não vou ter nada. Na carne. Então vamos entender uma coisa, a obra tem que ser feita e vai ser feita. E o Senhor nos chamou para a santificação e possibilitou a santificação, nós vamos ver ela, amém, gente? Amém, amados? Primeiro sinal da verdadeira santidade é o anseio pelas coisas celestiais. Aquele que nasceu de novo, que vive em santidade, anseia por Deus mais do que todas as outras coisas. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. O papai, ele todo dia ele chega na janela e diz, ô, Jesus, volta. O céu não é só para cair água, não. Dá uma olhadinha para ele de vez em quando e sinta saudade de lá. O fato que existe primeiro, segundo, terceiro céu, né? Nós só vemos esse primeiro aqui, a bodó celeste. Mas, no nosso imaginário, a gente olha para o céu e pensa no céu celeste, né? Mas é o seguinte, o que é mais importante na sua vida? Isso é o que você adora. Vou dizer mais uma vez. O que é mais importante na sua vida? Isso é o que você adora. Como descobrir, pastor, o que é mais importante na sua vida? O que é que move você? O que é que estimula você? Confesso a vocês que muitas vezes, pastor que é apaixonado pela obra, quer ver a igreja crescer, nós às vezes somos tentados a adorar a igreja. Não, eu amo a igreja. Eu me sinto privilegiado por poder servir ao Senhor cuidando da sua noiva. Como Mardoqueu amava Esté, não como a sua esposa, Mardoqueu amava Esté porque ele queria ver o melhor dela. Amém? Esse é o amor que nós devemos ter pela igreja. Amém, amados? Mardoqueu foi o tio de Esté, da rainha Esté, no livro de Esté, que preparou ela para o rei Assuero, que é uma figura de Jesus. Leia depois, a história é linda, você não leu ainda. Assim devemos amar a igreja, ataviando, preparando ela para a vinda do noivo. Amém, amados? Mas às vezes eu me pego amando tanto, estou indo tanto com a igreja, que eu tenho que dizer, calma, calma, calma. Espera aí, cuidado para você não misturar as coisas. Cuidado. Ama, serve, cuida. Mas Jesus perguntou para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Nós devemos amar a igreja com todas as nossas forças. Mas sempre acima da noiva, o noivo. Amém, amado? Amém? Isso é importantíssimo. Aqueles que dizem, não tem que amar a noiva, não, você tem que amar Jesus. Não, não, não, não, não, seu erro doutrinário, muito raso. Tem que amar, sim, uns aos outros. Bem, se estamos na igreja, amamos uns aos outros, estamos amando a igreja. Amém? Mas, quando digo respeito a ministério, principalmente, se você não amar mais o Senhor que lhe chamou do que a obra, você vai inverter as coisas, ok? Então vamos pensar o seguinte, o que é que me move, o que é que eu amo? Contudo, o anseio por Deus é um aspecto subjetivo, que não pode ser medido muito facilmente. Por outro lado, o anseio por Deus leva a pessoa a tomar naturalmente duas atitudes práticas que facilmente podem ser medidas, que a gente viu lá em Colossenses 3, 2. A verdadeira santidade, além do anseio por Deus, se expressa por meio da morte do velho homem, que é a morte que eu falei, que Lutero citou. Além do anseio por Deus, uma coisa. Se expressa por meio da morte do velho homem, outra coisa. Às vezes, preste atenção. Olha se isso não é muito comum. Às vezes nós achamos que o evangelho é deixar de fazer um monte de coisa. Mas não é só deixar de fazer um monte de coisa. Porque o budista deixa mais coisa do que a gente. O monge budista. Ele está cego, né? Ele quer encontrar o nirvana pelo vazio. Não, a meditação nossa, ela não é vazio. Ela é remoer. Ela é crescer no conceito. Ela é amadurecer. Nossa perspectiva de meditação do extremo oriente para o Oriente Médio é muito diferente. No extremo oriente, meditação é esvaziar. Budistas, shintoístas, Hare Krishnas e outras religiões orientais. Mas o conceito do Oriente Médio de meditar é remoer, é absorver os princípios e aplicar eles na vida da gente. É você chegar depois dessa aula aqui e aplicar isso na sua vida prática, em casa, ficar ali, ó, remoendo. Amém, amados? Então, não é só abrir mão. O que é que a gente vai botar no lugar do que a gente abriu mão? Santidade é isso. O que é que entra no lugar do vazio das coisas que eu abri mão do velho homem? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza. Tenta baixar um pouquinho ali para ver. Paixão lasciva, desejo maligno. E a avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Eu não sei se a gente tem, Patrick, os áudios daquele acampamento que eu preguei todo o livro de Colossenses, você lembra? Está no site. Está no site? Ah. E na... foi. Está lá? Muito bom. No site www.vidanovatabunda.com. Em outros tem lá um estudo, versículo por versículo, de todo o livro de Colossenses. Nós temos o de Filipenses, que foi pregado. Eu não sei se está completo. Se não tiver, eu vou fazer o que está faltando em casa, a gente coloca no site. É muito bom, né? Você ter um livro todo comentado para ir crescendo ali, né? Junto com outros saberes sobre a palavra de Deus. Mas vamos lá. Então, Colossenses aí, Paulo fala o seguinte: não é só abrir mão, mas é o que vai para algum lugar. E vamos estudar um pouquinho aqui algumas dessas marcas antigas do velho homem que às vezes nos assediam, ok? Paulo enumera 5 vícios da carne que são destruídos pelo que é santo. Primeiro, a prostituição, que se refere a toda relação sexual ilegal e ilícita, e portanto envolve o adultério, a fornicação, sexo antes do casamento, a bestialidade e outras formas de relações sexuais que são antinaturais e antibíblicas. Aquele que vive em santidade vai matando progressivamente esse vício em sua vida. Prostituição, a palavra para prostituição é porneia, a palavra grega. Porneia é todo sexo que sai do sexo santo. O que é o sexo santo na Bíblia? É a relação entre o marido e a esposa, exclusivamente. E vocês são adultos, vão poder falar de forma mais livre. E quem não é adulto, adolescente, já é bom aprender o certo, né? Porque o errado já rodeia. A palavra de Deus ensina que o sexo, ele deve ser santo. Bom, o que é um sexo santo? Basta que seja com minha esposa? Não. Há pastores que dizem que fechou a porta do quarto, está tudo liberado. Não. De forma nenhuma. Paulo diz que nem os afeminados, nem os sodomitas... Por que há essa distinção de afeminado e sodomita como é Apocalipse? Qual a diferença? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Afeminado é o homem homossexual. Paulo em Romanos diz, até a mulher deixou de usar o corpo de forma natural, se deitando com outras mulheres. Então a gente tem a questão, uma questão é a homossexualidade, o homossexualismo. E o que é a sodomia? Sodomia é o sexo anal. Então, até com a esposa ou com o marido, tem uma restrição, e glória a Deus por isso, irmãos. Né? Alguns podem dizer, é uma lei sanitária, é só por uma questão de higiene, porque o homem pode desenvolver câncer de próstata por causa do coito anal, e a mulher pode desenvolver câncer do colo do útero, porque ele leva a sujeira do ânus para o colo do útero. Então, você vai usar camisinha. É engraçado, as pessoas pensam que camisinha santifica tudo, né? Como se camisinha fosse o Espírito Santo. Não. A questão não é só sanitária. Por quê? Todas as leis sanitárias do Velho Testamento, elas ficaram lá. Não há referência a nenhuma lei sanitária do Velho Testamento no Novo. Nenhuma. O que são leis sanitárias? Enterrar as fezes. O povo hebreu, só por essa prática de enterrar as fezes, que era uma lei que está em Levíticos, foi preservada e foi dizimada várias vezes. Muitos povos sumiam. Por quê? Cólera. Surto de cólera matava todo mundo. Mas o povo hebreu lavava as mãos, gente. Luiz Pasteur foi do século passado. Ninguém sabia que lavar a mão livrava de bactéria. Mas a Bíblia, eles só comiam lavando as mãos. Que Deus maravilhoso, né? O menino era circuncidado, por quê? Porque quando se tira o prepúcio do pênis, que é a pele que envolve a cabeça do pênis, a ponta do pênis, ali se deposita uma sujeira que é altamente cancerígena para o colo do útero da mulher. Você sabia disso? Aí a circuncisão faz o cara estar limpo. Olha que Deus zeloso. A Universidade Americana descobriu que o dia que a criança está mais forte e imune na sua infância é o 8º dia de vida. É o dia da circuncisão. Que coisa tremenda, não é? Então, não é só uma questão sanitária. É uma questão espiritual. Porque Deus tem esse zelo de sempre nos poupar e nos dar um caminho. Você veja como era no Éden, né? Podia comer todas as árvores, você não podia comer uma árvore. E foi o que os caras quiseram mais nada, me aprumar, comer a árvore. Então, você pode usufruir todo o corpo da sua mulher, todo o corpo do seu marido. Mas o sexo anal, a tradução anal, ela é sodomia, é pecado, é maldição. Entenderam, irmãos? Amém? Então, todo pecado sexual, todo relacionamento sexual com a esposa ou com o marido, que traz um terceiro para a relação, é porneia, é prostituição. Essa palavra prostituição, ela é muito... traduzir a Bíblia como prostituição é muito delicado, porque na verdade é uma palavra só para toda impureza sexual, menos sodomia. Ok? E o homossexualismo. Quando se diz impureza sexual, a palavra é só porneia. E é o contexto que vai dizer que tipo de porneia é. Ok? Então, aí algumas pessoas vão dar testemunho. Vou dar testemunho. Eu quero essa noite aqui glorificar o Senhor porque eu era um prostituto e hoje eu não sou mais. É porque a Bíblia dele era revista e corrigida. Que pega fornicação e traduz também como prostituição. Mas não, ele fez sexo com a namorada dele e errou por aquilo. Mas não, ele não vendeu o sexo. Prostituir-se é vender o sexo, ok, irmãos? Amém? Por alguma troca ou barganha. Então, o casal casado não pode ter menção de nenhum terceiro dentro do seu relacionamento sexual. Por exemplo, filmes pornográficos, fantasias sexuais que trazem uma ideia de outra pessoa. Por exemplo, o casal pode ter uma fantasia sexual de fazer amor na banheira. Ótimo. Vai a um hotel, não a um motel. Motel não é um lugar para crente ir. Por quê? Porque é um lugar de... é feito para o pecado. Entenderam, irmãos? Ah, mas eu sou entregador de pizza, então não posso entregar pizza no motel? Claro que pode. Você não está indo para o motel para usar o quarto. Entendeu, irmão? Mas é um ambiente que não é conveniente para o cristão. Amém ou não? Vai no hotel e vai lá usufruir com sua esposa na banheira. Glória a Deus, aleluia, está tudo em casa. Agora, o cara tem uma fantasia de fazer amor com a enfermeira. Aí compra uma fantasia de enfermeira para a mulher usar e vão brincar, coisa e tal. Até aí, tudo bem. Mas se a enfermeira for outra pessoa, ou tiver outro nome, vocês entenderam a ideia qual é? Entenderam? A mulher, historicamente, sempre se ataviou para o momento do sexo na Bíblia. Inclusive, a toda essa metáfora em Cantares, na noiva. A noiva se prepara para a relação sexual com o noivo, que era quando se fazia aliança de sangue. Hoje, o símbolo maior de casamento nosso é esse, né? Mas, na cultura hebraica, só era casado, não quando o rabino falava tão casados, não. Só era considerado casado quando ele tinha a aliança de sangue com a esposa através do sexo. Eu acho bombeiro uma profissão maravilhosa. Nunca vi um bombeiro que não seja assim, sarado. Então assim, poxa, eu tenho uma fantasia de que... Que o meu marido fosse bombeiro, é diferente. Não é. É, pare. Mas aí, é por isso que na graça, eu vou chegar lá, na graça, as coisas são mais difíceis, de certa forma, num certo sentido. Porque na lei era tudo escritinho, né? Isso, aquilo, não é assim? Na graça, não. Na graça, a mulher, por exemplo, esse exemplo que Paulo deu, ela vai pensar, eu tenho uma fantasia com um bombeiro, ou eu quero ver meu marido vestido de bombeiro, porque eu acho que ele vai ficar mais... Você entendeu a diferença? Se o fetiche dela for um bombeiro que não é o marido, fora. Maldição. Entendeu? Outra coisa, se o marido disser assim, ah, amor, não quero não, também não pode, porque tem que ser como um acordo. O corpo é de um e de outro. Amém ou não amém? Inclusive, na sexualidade, em si, na vivência sexualidade, com a descoberta, que é um crescimento, tem que ter calma. E tem que entender que tem coisas que o outro não vai querer, não vai gostar. E aí? Vai forçar? Não. Não, gente. Tem que ter paciência. E saber que o que não pode, aqui eu quero que todos os homens e mulheres prestem atenção. Repare. Privar o cônjuge do relacionamento íntimo. Porque acha que isso vai levá-la ou levá-lo a ser mais como quer. Isso é prostituição, é venda do sexo dentro do casamento. Entenderam, irmãos? Entenderam? Agora também, o cara é todo grosseirão, trata a mulher mal, né? Aí encosta de noite e fala, me dê o que é meu. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem que honrar ela, tem que ter carinho com ela. Amém, irmãos? Então, a mulher, inclusive, ela deve ter o tato de saber que geralmente, eu já li pesquisa séria sobre isso, não é do imaginário coletivo, geralmente o apetite sexual do homem é maior. Não sempre, mas geralmente é. Então, se ela só for ter relacionamento íntimo com o marido quando ela tiver super afim, ela vai estar privando ele e cuidando só dela. Ah, mas eu vou fazer amor com meu marido sem estar afim? Cuida dele, isso é um cuidado também. Amém ou não, irmão? Acho que isso é consenso, né? É uma clareza, algo tranquilo para nós, amém ou não? Agora não pense que é só mulher que faz isso, não. Tem homem que faz isso também, né? O cara, não, estou de esforço, estou de cabeça. Mas, gente, eu vou para vocês, ó. Não vou entrar muito nesses assuntos aqui, até por causa da presença de Débora, que é adolescente, né? A gente tem que também ser jovem. Mas é assim, vou dizer para vocês o seguinte, olha, a gente tem que tratar de forma muito natural na igreja, sem tabu, de forma clara, de forma santa, né? Mas clara, porque senão a confusão entra na cabeça. Gente, eu soube por aí, graças a Deus na realidade nossa, glória a Jesus, mas tem igreja que faz despedida de solteiro para a menina que serve um pênizinho de chocolate. Uma nádegazinha de chocolate. Que a menina está pensando em pagar uma lingerie, ganha um vibrador, coisas que nós não usamos. Nós não usamos. Por quê? Porque o prazer tem que ser no outro. No outro. Cuidado, agora tem uma camisinha que ela... Tem casais que gostam de usar camisinha por questão de higiene, porque não querem ter filho, tudo bem, sem problema. Mas tem camisinha que tem uns acessórios já embutidos. Calma, porque você vai estar dando um prazer sem ser com o seu corpo. É um prazer? Outro. Às vezes a pessoa nem pensa isso pode ser ruim, mas prejudica, gente. Prejudica por quê? A gente tem que desenvolver a sexualidade para o prazer estar todo no outro. Amém, amado? Amém, queridos? Aí o casal vai ter felicidade e graça nesse relacionamento íntimo. Amém? Amém? Quer perguntar uma coisa? Tá com vergonha? Amém? Então vamos lá. Então vamos entender que sim, até o casal casado tem, né? Tem não vou chamar de limitação, porque é tão pequeno que a gente não pode, né? Comparado a todo o universo de possibilidade que a Bíblia nos dá, que eu vou dizer que é um zelo, amém? Um zelo que o casal tem que ter também, tá bom? Então, prostituição, que é a porneia, se refere a toda relação sexual ilegal, ilícita e, portanto, envolve adultério. Muitos casais confundem pornografia com erotismo. O casal tem que ter erotismo. Erotismo é uma coisa, pornografia é outra coisa. Pornografia é dar uma publicidade ao privado. Erotismo é gozar, aproveitar da relação íntima com o cônjuge. Amém, gente? Há essa diferença. Porque tem gente que acha que super santo, porque tem um lençol com furinho, vai lá? Não, isso aí é uma interpretação equivocada do Evangelho, tá bom? E a maioria dos que fazia isso tinha casa com as escravas, né? É bom te lembrar disso também. Legal, ilícita, portanto, envolve adultério, fornicação, o sexo antes do casamento. Não confunda sexo antes do casamento com penetração somente. Tocar a intimidade da namorada, tocar a intimidade do namorado é pecado, é errado. E é bom ter cuidados. Eu tinha um cuidado com a minha namorada, que era Paula, que era de ter todo um cuidado com o corpo dela, inclusive. Por exemplo, quando eu casei com ela, meu pai até falar na hora assim, mas acho que ele ficou meio sem jeito, ele fala, pode abraçar a noiva. Porque o primeiro abraço que eu dei corpo com corpo da minha mulher foi quando eu casei com ela. Por quê? Como é que eu vou encostar meu corpo no dela? Tudo bem que você pode ser muito santo, tão santo que você vai encostar, abraçar o corpo da sua namorada, mas de nada. Acho que você não é nem santo, você tem que procurar um urologista, um endocrinologista para ver qual é o seu problema, tá? Que nem uma vez um cara que pega no acampamento em Salvador, Tem um cara que me foi um calo, aquele cara, velho. Não. Mas ele depois viu que ele estava equivocado. Foi anos de trabalho com aquele cara, acho que você sabe quem é. Eu peguei ele, escarafunchando o pescoço da namorada, e ela dele, aí eu cheguei e falei assim, chamei ele com todo o carinho próprio que eu tenho, né, tipo. Sentei e falei assim, vem cá, qual foi o caso ali, negão? Qual foi o quê? Você com sua namorada ali, comendo o pescoço dela e vice-versa. Não falei assim, eu falei mais suave. Aí, não, que não sinto nada, não. Aí eu falei, não? Você não sente, não? Eu vou te dar um número aqui do médico para você ir lá se examinar com ele. Tem algum problema grave. Agora, independente se você sentir ou não, eu não quero que você faça isso. Porque o corpo dela não é seu. E nem o seu é dela. Ah, mas assim fica difícil. Eu falei, é assim que eu faço, assim que eu ensino. Ok? Eu quero que você não faça com a minha ovelha. Entendeu? Então, eu estava ali preservando, doido para abraçá-la, mas poupando. Ok, amém? Eu lembro que meu pai falava assim para mim no discipulado, Ti, guarde tudo, meu filho. Ela pode até em algum momento achar que você é fraco, mas quando vocês casarem, ela vai ver do que se trata. Amém, amado? Então, eu tinha cuidados com Paula. Okay? Eu não tocava em nenhum lugar do corpo dela que outro irmão não pudesse tocar. Eu não pegava na barriga dela, porque se alguém pegasse na barriga dela, ia se ver comigo. Entenderam? O que é que eu ensino na vida nova? Namorado não toca em nenhum lugar do corpo da namorada que outro irmão não possa tocar. Não é simples? Pronto. Se quiserem beijar, a minha recomendação não é um beijo de língua. É químico. Beijou de língua, vai ficar excitado. Vai ficar excitada. E se quiser que não vai, procure um médico em nome de Jesus urgente. Porque fica. Namorado não pode excitar a namorada e vice-versa. Eu, como sei que sou muito lindo e atlético, eu tinha pena dela porque às vezes eu chegava perto dela e ficava, meu Deus, ela pode sentir alguma coisa. Então, imagine. Então, eu tinha todo o cuidado com ela, porque é a joia da minha vida. Tenho que honrá-la, preservá-la. Eu confesso para vocês que me arrependi de ter beijado na boca. Não por causa de algum pecado, que Deus nos preservou. Mas seria melhor ainda se eu não tivesse beijado. Desculpe, meu amor, ter dado beijinho de você. Mas assim, tem que ter tato, amém ou não, irmão? Eu já estava casada com você, assim. Pode sentar. Era tão difícil o resto de todos que... Pode sentar, meu irmão. Aplausos para a nossa três, gente, por favor. Então, quanto mais cuidado, melhor. Amém, amados? Amém? Ai, como é que você abraçava ela? Né, cara, Juliano? Abraço de crente, abraço de ombro. É assim, ó. É assim, ó. Ô, Pai Jesus, é isso aí, meu irmão. Abraço de crente, abraço de ombro. Nenhuma de vocês, meninas, é testemunha. Todas vocês, como eu zelo e respeito cada uma. Vocês já perceberam como eu abraço vocês? Zelo, cuidado. Ah, pastor, o senhor deve ser tarado, porque o senhor tem muito cuidado. Sabia que já me acusaram disso uma vez? Aí eu falei assim, olha, se eu sou, não sei. Eu sei que na dúvida é melhor ter cuidado. Porque a Bíblia diz, aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Eu acho que estou em pé, então vou ter mais cuidado ainda, amém ou não? Então, a bestialidade, que é sexo com animais, sim, gente, isso existe. Né? E outras formas de relação sexual que são antinaturais, que já falei, né? E antibíblicas. Aquele que vive em santidade vai matando progressivamente civis da sua vida. E se não matar, eu vou matar. Brincadeira. A impureza, aquele que vive em verdadeira santidade se esforça para deixar de lado más intenções do coração, as más pensamentos e as inclinações da carne, a pornografia, os atos libidinosos, a masturbação. Mas, gente, masturbação é pecado, gente. Masturbação só não é pecado quando é feito pelo casal. Fala, tô com vergonha. Você está entendendo? Casado, amém? Masturbação é sexo consigo mesmo. É pecado. Você sabia que existem ministérios nos Estados Unidos para cuidar de gente com vício de pornografia e masturbação? Aqui no Brasil não vai colar, né? Porque ninguém vai querer se matricular nessa aula. Não é? Coisa que eu trabalho com todos os meus discipulandos de forma preventiva. Os meninos sabem. Às vezes até se assustam. Porque tem uma vida santa. E eu digo, como é que está? Tem se guardado os olhos? Aí, como diz assim? Tem, claro. Mas eu pergunto, porque eles sabem, inclusive, que tem alguém que vai perguntar. É zelo, é cuidado. E se vocês cuidarem de alguém que tem, vamos tratar do cara para ser curado. É uma doença, é um vício, é carne. Então, vamos, em nome de Jesus, ter cuidado. Pornografia, atividade. Eu lembro do meu discipulado, como meu pai trabalhava comigo, ensinando, orando, ministrando libertação na minha vida. Então tem que colocar para ser tratado. Amém ou não, irmãos? Porque imagine a tragédia que é um vício desse. Nada dá certo na vida do cara, porque a cabeça dele fica pesada, fica corrompida. Amém ou não, amados? Então, oi. Acho que é espermograma, não? É, esqueci de perguntar isso. Aí tu falou, e espermograma o cara que vai fazer? Bem, eu não sei, graças a Deus não precisei fazer ainda esse exame. Eu não vou precisar porque minha mulher não tem útero, então agora é só adoção. O que eu recomendo é que ele vá com a esposa. Entre na salinha com a esposa e lá ele escolha o material. Entenderam? Ou não? Né? Isso aí é uma benção, né? É a minha recomendação, tá? Ah, mas se eu mando a carta de recomendação, um atestado psicológico, eu vou dizer, o sujeito só vai funcionar se for com a esposa. Aí eles liberam. Se alguém precisar, fale comigo que eu faço atestado para você. E ele tem que acolher. Ele tem que acolher. Tem, prepara a pessoa e vai. Não precisa. Não, irmão, tem apuros. É para medir a quantidade e a qualidade do espermatozoides, para quem quer engravidar. Faz. Faz assim, repare. Tem que fazer um teste, né? Pois é, irmão. Pronto. Um cara que tem que fazer. Aí é o seguinte. Esses casos particulares eu trato no gabinete. Paulo continua a lista daquilo que o santo faz morrer. Ele faz morrer a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. Paixão lasciva e desejo maligno. Então, vamos voltar aqui só para entender uma coisa? Ó, prostituição é o ato, impureza é o pensamento. Na nova aliança, os dois são ato. Não como consequência. Claro, é claro que a consequência do ato é maior. Eu não falei pior, você percebeu? Eu falei maior. Entenderam? Então, tanto a impureza quanto a prostituição, aí tem um cara que diz assim, não, eu não trago minha mulher, não. Mas aí, eu uso a minha imaginação. Eu disse, como é usar a imaginação? Pensar em outra pessoa na hora do relacionamento íntimo é pecado. É traição, é sujeira. É ela, tem que pensar nela, tem que se agradar com ela. Amém ou não, amados? Então, vamos lá. Paixão lasciva e desejo maligno têm praticamente o mesmo sentido. O significado, todo tipo de desejo que não é vontade voltado para Deus. Assim, aquele que tem os olhos voltados para as coisas materiais está alimentando desejos malignos no coração. Essa busca por admiração pode se dar até mesmo em relação às coisas espirituais. Há pessoas que oram não porque amam a Deus, mas sim porque desejam receber a admiração de outras pessoas que as chamam de espirituais. Gente, como isso acontece na igreja? É uma coisa que você deve estar examinando seu coração. Você está orando, você está buscando a Deus ou a oração. Tem pessoas que não querem nem aparecer para outras, mas elas querem, elas acham que o espiritual é a oração em si, mas não é. O espiritual é a relação com Deus, que na oração é facilitada. Amém, irmão? Então, eu vou me encontrar com Jesus na oração, tá? Oi. Queria ir pro céu, que queria morrer e tal. E numa dessas achava. Ela sempre falava sobre isso. E numa dessas vezes que ela falou, o Espírito Santo perguntou pra ela assim, você quer ir pro céu porque você quer ter mais de mim, me conhecer, conviver comigo aqui no céu, ou se livrar dos seus problemas, das suas questões aqui. E ela se sentiu altamente constrangida porque não era por causa dele, mas sim por causa das dificuldades, de tudo que acontecia aqui na Terra. Então, eu acho que essa experiência que ela teve se aplica nessa... Amém. Então, há pessoas que oram O mesmo pode acontecer no tocante à leitura da Bíblia e jejum. Jejum, gente, em nome de Jesus. Jejum é... Não é para chantagear Deus. Jejum é para um quebrantamento pessoal. Enquanto eu jejuo, eu fico mais sensível espiritualmente, amém? Não é troca, não é barganha, não é comprar a Deus o tanto de tempo que você fica jejuando, tá bom? O último vício aumentado, enumerado por Paulo é a avareza, que não se restringe ao amor ao dinheiro, antes abrange todo tipo de busca do bem pessoal por egoísmo. Portanto, tudo que a pessoa faz pensando em si mesma e não em Deus é uma forma de egoísmo. Em outras palavras, ela se coloca no lugar de Deus e, portanto, promove a idolatria. Paulo diz que aquele que vive a verdadeira santidade dia após dia mata todos esses vícios. Ele não permanece na passividade. Lembra que eu falei isso mais cedo? Mas sempre busca a força de Jesus, força que Jesus lhe pode dar. Irmãos, vou dar um testemunho aqui. Nós estávamos procurando casa, né? Graças a Deus encontramos, já fechei o contrato. E eu já contei para vocês, desde a primeira casa que eu fui morar, isso é obra de Deus em mim. Não é algo que partiu de mim. A primeira casa que eu fui morar, lá em Brotas, lembra? Eu fui com o Neilo procurar os apartamentos. Eu via uma, via outra, mas quando eu entrei no condomínio residencial de Brotas e abri a porta, seria minha sala, eu vi a sala, eu falei aqui. Depois que eu fui ver os outros ambientes, a sala era desse tamanho aqui, ó. Era assim, ó, dali. Aqui, a sala era isso aqui. Não, maior um pouquinho. Será que era aqui, né, amor? Era essa aqui a sala. Apartamento. O que eu pensei? Os crentes lá. Quando você quer um carro, peça o carro a Deus. Eu estou querendo outro carro. Já tive dois carros. Bom demais. O ministério então é fantástico. E pastores que não tem nenhum jegue. Orar por ele, ajudar ele a comprar um jegue. Mas não tenho culpa nenhuma se tiver dois carros. Se minha filha, quando crescer, tiver outro carro. Não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa porque eu sou dizimista, porque eu oferto, porque socorro os irmãos com necessidade. Não tenho essas besteiras, vocês me conhecem, eu não tenho comigo. Mas o que me move mais ter dois carros, embora seja uma facilidade enorme o casal, é de servir a igreja. Vocês são testemunhas. Todas as vezes que um de vocês em casa não tem carro, leva um carro meu. E uma alegria, meu Deus, é indizível, porque eu lembro que Tivo, quando Sofia nasceu, eu não tinha carro. Tivo deixou o carro dele comigo um mês. Ele ainda tinha um mau hábito de pegar o carro emprestado e devolver com o tanque cheio. Era um trabalho na China comunista, longe pra caramba. É como se fosse daqui em Ilhéus. Daquele tá bom em Ilhéus. Então, não tem coisa mais legal do que você abrir a sua casa, seus bens. E não se ache, não bote banca por isso não. Porque não é seu. É de Jesus. Ele lhe emprestou. Juan Carlos Ortiz disse que Jesus recebe tudo seu quando você converte. Tudo, sua roupa, seus bens, tudo recebe. Aí ele não manda você entregar para o pastor. Ele recebe e lhe empresta. Você cuidar bem do que é dele. Amém ou não, amado? Tem coisa mais gostosa do que você poder usar seus planos, né? Sua mente está assim, ó, focada em cuidar do que é dele. Inclusive da sua família, que é o seu primeiro rebanho. Amém, irmãos? Isso é fantástico. Amém? Vamos lá para a gente terminar aqui. Eu conheço uma pessoa que ela não tinha o costume de compartilhar os bens. Era dizimista, fazia doações, mas compartilhar os bens. E aí o Senhor tocou no coração dela para ela compartilhar um bem que ela tinha. E ela estava preocupada porque aquele bem era para a manutenção dela, mas em obediência ela compartilhou esse bem. E aí ela não faltou nada para ela, apesar de ser para a manutenção dela, não faltou, era como se o mantimento dela sempre crescesse como aquele óleo na botija da viúva. E foi assim, maravilhoso, porque em obediência ela fez, até preocupada, mas fez, ela compartilhou o bem dela e não faltou. Era isso que eu queria compartilhar. Gente, olha, desculpa não ser tão espiritual assim de dizer foi outra pessoa. Eu dou as minhas testemunhas usando meu nome às vezes. Mas é porque, como pastor, também tem o dever do exemplo. Entendeu? Então, me perdoe não ser espiritual ao ponto de dizer assim, alguém! Mas é porque como pastor, a gente às vezes pede um galardão por um lado para trazer o ensino por outro. Amém? É assim, né? O próprio Paulo fazia isso nas cartas, falando sobre algumas coisas que ele fazia. Algumas coisas, não todas, amém? Tem coisas que você faz com Deus, que eu faço com Deus, que é só a gente. É totalmente off. Ele disse que ele, ó, boca de siri. Amém? Amém? Não, amém. Então, por fim, Paulo apresenta outro sinal que comprova a verdadeira santidade. Isso a gente vai deixar para a semana que vem, amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que teu ensino chegue profundamente em nossos corações e transforme nossa conduta para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.